Tô muito bom, então. Boa noite, WebJet 6728, sou Vitor para sequenciamento de tráfego. Vai com VAR agora à esquerda, VAR na Pro 060, limitado pelo localizador. Desce para 2018. 5218, indicado. 209, ó. Limitado devido à situação da aeronave. 7. Comandante Tango, desce para 2.000 pés, 2018, voa ITAP da presente. Salvador, voa 2224, na via chegada, maré para 3.000 pés, 2018. Maré até 2.000 pés, 2024. 3.000 pés. Direto, o 3137. 3137, fecha a missão do sistema. Eu chamarei, tá 3137. Confirme. 22, negativo, mantenha a chegada. Desce para 2000, autorizado LS 1018, 6728. Ok, reassume na prova de TAP, completa a chegada maré, 2000 pés, 1018, autorizado LS. TAP, maré. Reassume na proa de Duna, 2 mil pés, autorizado LS, reporta estabilizado, 5218. Autorizado o LF, reporte estabilizado. Aborde 180 para 150. Confirmou, 776? 776. Autorizado descida para 4 mil pés com 1018, mantenha a via chegada à maré. 4.022, chegada à maré, 776. A série do 2224, reduz para 200 nós, número 4. 2009, 2224. Juliette Eco Tango, reduz para 2209. Juliette Eco Tango. Umba 05 na via Bonfim para 2000 pés 2018. Webjet 6728 completa o ILS, chama a torre agora 118.95. 18.95, 7.28. Boa noite. Controle de Salvador, boa noite, voo 984. Boa noite, 84, desce para 5.000 pés, 2018. Descida para 5.000, ajustado no 08, ciente da informação e uniforme, do 1884. Confirme que isso é uma torre. Webjet 6728, está autorizado o pouso, pista 10, vento 1.40 graus, 1.0 nós. Confirme o trem. Confirme o trem. Recebe do 2224, vetor sequenciamento, direita na PRO 45, redução para 180 nós. Direita PRO 0425, confirme a velocidade, redução. 1.80 nós, continua 3.000. 1.80 nós, 2224. 5218, estabilizando no localizador. Completa, torre 11895, 52 nós. 11895, obrigado, bom serviço. Juliette, é que estamos autorizados, LS 1018, reporta estabilizado. Continua a aproximação, reporte. Aguardando apenas a pista livre, confirmando. Gente, aguardando a pista livre, 352-18. Sete staff, autorizado 2, meu pai. Do 776 para 2000 pés, 2018. 18, 2000, bom. Sim, 6728, solo 19, livra direito, ao livrar sua mão, solo em 1219. 1219, é. Estabilizando o localizador da 10, Papa Romeu Juliette, aqui. Chama a torre 118.95 agora, Juliette Arco. 18.95, boa noite, boa noite. Nós confirmando o trem? Embaixo checado. Livre pouso, trip. Livre pouso, obrigado. 24. 24, reassume na proa de Duna, 10 para 2000, autorizado LS 1018. Duna 2018, 2024. Está 1-0 ou 1-7? Vai prosseguir para 1-0 hoje, senhora. Qual 0 está? Ciente, aguarde a pista livre de Juliette Eco, Tango número 2. Tá, aguardo, Juliette. Reporta atingindo 150. Trip 5218, Solos 22, direita 1219. Direita 219, Trip 5219. 18. 776 autorizado, LS. Linha 18, reporte estabilizado. Portará. 12 milhas para o externo, foi LS. Juliette Eco Tango, livre pouso, pista 10, vento no 40 graus, 8 nós, confirmando o trem. Trem baixo travado, livre pouso no zero, Juliette Eco. 2224 da Passaredo, continua aproximação, ordem de pista livre. Até Alfa, aguardando a Juliette, dentro de 52, 18. 2224, Executando o salão 24, direita 219. Para 150, pé 3662. 62 completa via chegada maré para 4.010, ajuste no 08. Para 4.010, 1018, tá 3662, via. 224, livre pouso no 0, vento no 5, 0 graus, 8 nós. Pouso autorizado na 1902, 224. LS, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, aí do espaço. Três, 2224, solo 26, direita 1219. Travador, boa noite, com 175. Marcador, baixo travado. Avistado, livre pouso, pista 10, vento no 40 graus, 8 nós, gol no 776. Livre pouso no 0, gol 776. Continua aproximação, aguarde pista livre. Você escuta? Salvador, boa noite, é o mais 99, o nono, na posição no pátio 3, posição 6, IFR para o Galeão, informação de uniforme, autorização, por favor. É o mais 99, o nono. Aguardando. Yes, that's Saulo, ao 30, direito, 219. 219, direito. Dono 884, livre pouso, pista 10, vento no 50 graus, 8 nós, confirmando o trem. Machado travado, livre pouso, 190, gol no 884. Gol no 776, entrou na pescoço. Alfa Juliette pro 03776. Zero. Tenta fazer a nave na final, a linha e mantendo pra 3137. Salvador, é o mais 999. Mais 999. Não, é exatamente isso. De repente o plano pode sair como Mike Lima Índia. 999.